394, bom dia, você vê chegar na Mari para o nível 050. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 0, 90 graus, 5 baixo. Alfa chama antes do Juliette. Alfa chama antes da autorização. Decolagem 08, controle 208, boa viagem. 08, obrigado, bom dia. 168? Afirmo. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 0017, bom voo. Seja autorizado, Pátio Índia, ponto de espera, 1895, 27, 0075, bom dia. Alfa para Juliette, são 3296. 3896, agiliza até a ponte 5. Confia. Voltando 3896, agiliza até a ponte 5. Vai dar passagem pro gol, tá 3296. Gente, então faz o gol ingresso. Faz o gol, vai ingressar, tá 3296. Parou. Utilizado azul 5196. Azul 5196, corre 1195. 95, obrigado. Torre do Salvador, muito bom dia, azul 596, vai passar o externo já embaixo do travado. Visual com campo? Ainda não, senhor, tem uma chuva aqui no meio do caminho. Gente, já pode visual com campo, ajuste no 096. Sobre o campo não chove, porém a pista molhada. Ok, estende. Estou a 1010, azul 5196. Azul 196, ponto autorizado, pistola 0, vento 1, 10 graus, 4 mais. Feliz Apolo, azul 5196. Torre, bom dia, voo 2096, ponto de espera pronto. Voo 2065, visual com André na final. Afirma, visual. Após o pouso do mês, na linha é manter o hotel. Após o pouso do entrar, a linha manter o hotel, 2-0. Golo, meu nome é 9725, esse não é um. Não, 69, recinto 251. Afirmo. Tá, obrigado. Angulho, mas eu vou conseguir. Tango Lima do Golfo, Matheus 56 visuais, reporta ingressando na Terminal Salvador. Não temos troca reportar nessa localidade. Confirme o tipo de seu equipamento. Pede copiado. CFDF ou 1094. 1094, Torre 1195. 1 para cá. Rádio 5196, bom dia, Tactile Alfa, mantenha a posição entre os Juliette. Visual com campo, ajuste na 090. Contato, visual. Voo 2065, decolagem autorizado, pista na 0, vento 120 graus, 5 marchas. Autorizado, decolagem, pista na 0, voo 2065. Estou 1094 a 1600 pés. Frente 9094, pouso autorizado, pista na 0, vento 1, 10 graus, 5 mais. Livre pouso 1094. Azul 5196. Ingresso Juliette, parte 3. Será enviado um balizador para o senhor. Essa posição prevista era 01, porém a aeronave da companhia o ocupa, ainda não tem o plano de voo da mesma. Vai para a faixa 3 então, vai aguardar a viatura que vai finalizar aí. Afirme, 5196. Controle Salvador. Bom dia, voo 2065, passa 1900, da El Leda. Voo 2065, contato radar de colagem, super 360, vice-reda da El. Via da El, para o 360, 2065. Tango Lima, Tiro Zulu, a 5 milhas sudoeste do Salvador, seu radar cerrado, mantendo o João 00, chame controle e leve na frequência 120 do sinal 1. Polo 394, você tem restrições para 2.000 pés, ajuste no 0.6, autoridade final ilícita, ponto estabilizado. Restrição 2.000 no 0.6, foi para estabilizado, bom, 394. Tango Lima Grugol, contato radar, 40 milhas, noroeste do Salvador. Mantém 50 visuais, voa na proa de Parique, para ingressar os corredores visuais de Salvador, descendo para 1.500 pés, voa ajuste no 0.6. 94, azul no meio, direita 1, 1. Livra direita, solo 21, décima 1. Salvador, gol 1094. Gol 1094, Guatemala em destaque via Alfa Juliette, ponte 2. Alfa e Juliette, portão 2. Já, a gente era acabou de entrar em contato, é 4 em Lima, azul 5194. Sim, sim. Alô, bom dia, Chanel 6140, informação Lima. Oi, Chanel 6140, bom dia. Autorizado, Maceió, nível 350. Decola da pista 1-0, curva esquerda, subida com o Cajamo, Aracaju, Diópolis 1-7. Transponder 5537, controle Salvador 1-0, décima 8. Autorizado, Maceió, nível 350, via Pajulo 1-7, decola 1-0, Cajamo, Aracaju, 537, pós decolagem 208, poxa, né, 6140, posição número 8. Confirmando, vocês podem? 5537. Correto, repasse para o futuro para o chefe de treinamento. Tente ao médico Abraão, uma das pessoas usuais, reporta ele da nossa terra. Tá bom. 2065, chama Recife, 1251. Recife, 1251, voo 2065, bom dia. 1-0, rebase, apelo 1-6, conforme. Transponda 5532, controle 1-2-0, decimal 8. 3-6-0 da pista 10, com a direita, da El Leda Morte, da Pesudo 10, pro base, Pesudo 1-6. Posso conforme o plano, 5532, 208, gol 1-6-2. Vai até a parte transfera para o chuveiro de acionamento. Parabéns. Oi, bom dia, gol 1-3-9-4, estabilizado em LF, marca 2-0. Oi, 1-3-4, traço agora avistado, fogo 3-0, pista na 0, vento 1-0-0 graus, 7 nós. Pista molhada. A mulher liga todos no 0, bom no 3-4. Prossiga. Autorizado, nível final 180, azul 2, certo aqui dentro. Da El Leda Irumi. El Leda Irumi, muito obrigado. Tá, o dia é pelo. Bom dia, 394. Bom dia, táxi de Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, da Juliette, 1-3-4. Carro direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 096. Boa no 304, localizado Juliette, ponte 4. Juliette, ponte 4, boa no 304. Passaram? Vamos, vamos! Prato! Chega na margem, está no nível 050. Está mais muita pessoa de chegada, o bolo 739. Azul 2772 a 53.000, Leste do Oeste do Observador, seu radar encerrado. Chutar o nível 180, chama o controle e leva a frequência no 20, décima 1. Algumas passando o Paris no momento, Sete Lima de Lugo, reporta para casa. Começa cabral controle. Controle posição. Começa a ouvir 1-1-8-9-5, Lima de Lugo. Autorizado a linha de colapso, 0, vento 1, 2, 0 graus, 2 graus. Livre de colagem, definição no 0, no 1, 8, 4. Bom dia, só passando o Lima de Lugo. Vou estudar presente, final da 1-7, posto curto final. Está aprendendo a 7, semana curta. Número 84, decolagem a 30, controle Salvador, 10 decimal 8. Bom dia, obrigado, tá bom. Salvador, Lima, do Lugo, tráfego avisado, produto utilizado, pistão no 7, dentro no 10 graus, 109. Dentro do local, Lima, do Lugo. Qual é a cara da decolagem? 370, gostei da PUCA. PUCA 370, 370. 3, pode te acionar. Gol 1621, não autorizado por te acionar, chame táxi. Apache 621. Voo 1184, voo direto, Romeu Fox 08. 739, descer restrições para 3.000 pés e ajuste 1016. Para 3.000, 1016, para 739. Táxi 1814, Galeão. 1621, autorizado táxi via Índia no ponto de espera da 10, Torre Salvador, 1118, decimal 95, QNH 10, nomeia. Ok, 1016, Índia 1815, a torre, contém. 1118, decimal 95. 895, obrigado, até um dia. Salvador, na mesma torre, bom dia. Gente da informação, Lima, atualização material. O 1648, agora só um momento para a copa. Agora, 1648. O 1648, copa. Copa, agora 1648. 1648, autorizado Maceió, conforme a rota do plano, Zulu 17, nível 350 autorizado, saída Urca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, pista 10, acione 5540, controle Salvador 1208. Autorizado nível 350 para Maceió, via Zulu 17, saída Urca, transição Aracaju, conforme 10, pela esquerda, transição 5540, controle Salvador 1208, decimal 8, 1648. Volume 648, que eu tenho algo reto, chame o puxa acionamento. Chama para o puxa acionamento, volume 648. 207, autorizado na final. Ajuda 207, torre 1895. 1895, zero, vamos para o tráfego, por favor, por favor. Agora 6 milhas. Você mantém o monitor. Torre Salvador, azul 4207, autorizado na final. Ajuda 207, bom dia. Os autorizados, piscina 0, vento 130 graus, 139. 48, autorizado, puxa, cena, semitec. Semitec, obrigado pelo apoio. Não. Estabilizado LR 1739. 1739, 1895. 1895, 1939, aqui ó. Bom dia, 1739, 2 milhas para o externo. 1739, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguarda autorização, 1739. 621 está pronto, ponto de espera, pois as outras em condições de decolar imediato. Gente, eu na 621 não tenho ponto de espera. Azul 5197, autorizado Campinas, nível 300, conforme a rota do plano, na altura do 10. Saída da El, Leda Motiva, a primeira curva à direita, pista 10. Acione 5551, controle Salvador, 1208. Para o táxi, o Xanar 6140, temos 130, 130 a bordo, 3 horas alterna, Salvador. Oceano 6140, autorizado o táxi via Batione Índio no ponto de espera da 10, transformador 11895, QNH 10 no meio. Seu ponto de espera lá, torre 1895, obrigado, ponto 27. Igualmente, o senhor poderia repetir a autonomia? Pois é, nossa autonomia 2 horas até na rede. Sim. Azul 4207, após a passagem do AV 320 da Avianca, está autorizado portão 3. Passagem da Avianca, portão 3, para o portão 3. Passagem da passagem para o Azul, a gente vai mais um lugarzinho um pouco, a Avianca. Autorizado a passagem, pessoal, a gente agradece a Avianca pela colaboração. Então, ok, Azul 4207, prossiga até o portão 3. Prossiga até o portão 3, obrigado, vem cá. Alô, um abraço. Meia 2, uma linha, tem pistão a zero. Sim, mas tem 62, não. Sete três nove, escala 4-4, direita, escala 1, 2-1, decima 1. Direita, escala 2-1, 1-1, 3-9, bom dia. Como é que Charlie prossegue? 1-1-6-2-1, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2-9. Decolagem 1-6-2-1. 5, aguarde para a costa. Fala, bom dia, Ana 739, vamos mostrar. Gol 1739, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 09. Alfa e Juliette para a posição 09, na 739. Gol no 642, se tiver questionamento, posição 6. 0, pronto. Lima 140, bom dia, Lima, tem pistão a zero. Bom dia, Lima, tem, tem um. Luna 739, reautorizado até antes da Juliette. Reautorizado até antes da Maxi Juliette, lá, tá chegando. Número 621, decolagem às 4h30, controle Salvador 1, da Ibera, decimal 8, bom voo. 0, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, eu vou... 621. Boa, número 621, contato radar decolagem, supero 360, via 6 da EL. 360, via da EL, vou, número 621.

140, decolagem às 49, controle de Salvador, 120, decimal 80, mau voo. 2080, obrigado, bom domingo, Siri. Amém. Bom dia. Bom dia. Papa Romeu, Eco Mike Charlie, cópia. Eco Mike Charlie autorizado, Serra November Charlie Lima, 1010, conforme a notificação. Sai no corredor Axé, restrito a 1010 até a liberação do controle. Pista 17, a primeira curva à direita, acione 0127, controle Salvador 1208. Papa Romeu Eco Mike Charlie, cotejou correto para acionamento e táxi, chame Torre Salvador 11895, confirme o PLB e o PAT. Devido a informações? Deixe o posto no final, o chamamento do porto. Deportarei, 1140. Chamamento em 1600. Eco Mike Charlie, bom dia, acionamento? Autorizado, reporte táxi. 3198, do CV Chega da Mário para o nível 050. Autorizado, direto táxi. Isso, eu conheço o Romeu Cabral. Alô. Né, 6140, após desvios, vou direto Maceió. Grato, após desvio, vou a Maceió, 6140. 5197, confirme sua posição. Ok, estou autorizado por te acionar, chame táxi, azul 5197. Gol 1094, está autorizado Fortaleza, conforme a rota do plano. Saída Momo, transição Fruti, a primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 5560, controle Salvador 1208. Como? Fortaleza, rota do plano. Escola da pista 10, curva à esquerda, Momo, transição Fruti. Pode ir no transponder. 10, controle 208. Do 1094, gotejou correto, chame para o estacionamento. Alô, bom dia, Gol 395, autorização São Paulo, Congonhas. Gol 1395, está autorizado São Paulo, conforme a rota do plano. Nível 360 autorizado. Novo Azul 10. Saída da El, Leda Motiva. A primeira curva à direita. Pista 10. Acione 5552. Controle Salvador 1208. Autorizado São Paulo 360. Rota plano inicial Azulu 10. Da El, Leda Motiva. Curva à direita. Pista 10. 5552. Interconde 208. Controle Gol 1395. Gol 1395, cotejou correto com, para acionamento, chame novamente. Obrigado, foi Caracol. Salvador, o Gol 1094. Prossiga, Gol 1094. É, eu acho que durante a autorização nós esquecemos do nível de voo. Nível 370 autorizado. 370, muito obrigado. Como é que está a decolagem ao 54, curva direita no meu pé de corredor axé, para o estator, transfere controle 1 a 10-0, décima 8. Gente, o Amatizado está fazendo 208. Controle Salvador, boa tarde. Bom dia, faltar uma melhor de Amatizado para você. Arrumou o Eckbach Charlie, até os encontros visuais, o número 10, no corredor Axé, reporte no farol da barra, enquanto possível, chamado de bolsa. Reportará o Mike Charlie. O chamado é 1140, chama centro Recife, 126, décima 8. Você confirmou 1-2-6-8-5? Afirmo. 1-2-6-8-5, obrigado, bom trabalho. Para o Taxi Azul 5197, tem 98 pessoas a bordo, 3 horas e 10 de autonomia até na Ribeirão Preto. Azul 5197, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, Torre Salvador 11895, QNH 1016. Índia, ponto de espera 1895, com 1016, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 864, na série, cruza 235 para 150, gente da AIS. 1864, você veio chegando a Mário para o nível 050. Minha Mário 050, 864. Consigo voar Itaco, 864? Autorizado, direto Itaco. Direto Itaco, da presença, 864. Salvador, o Eckmatt Charlie, chamada 1310. 1310, copiado. Salvador, bom dia, o Azul 45197, pode esperar da pista 10, pronto. Azul 45197, bom dia, linha decola pista 10, vento 1-20 graus, 1-3-9. A linha decola da 10, Azul 5197. Detecção de restrições para 2000 pés, o ajuste no 0 no meio, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Ok, 2000, estamos estabilizados. Azul, 5 na 8. 6. Decima 8. Recife 1268, 5 gol, 9648, bom dia. Decolagem 59, controle Salvador 120, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 5197, decolou na Dael, passa meu pés. Azul 597, contato radar decolagem, Super 300, via CDHO. Gente, pode curvar na direita no presente para evitar mais informações? É de visível, Azul 597. Obrigado. Salvador, é o Ecomestralho na cidade do Salvador Barra. Ecomestralho, tem litro 10. Bomba 03, eu tô na identificação. Bomba 03, contato radar, 72 milhas, nordeste do Oeste Salvador. Boa na flor de bomba, para chegar da bomba, reporta no ideal de descida. Bomba 758. Dessa via chegada Mari para o nível 050, vou direto e parque. Então, 3191, autorizado Galeão, conforme a rota do plano, nível 340 autorizado, na Upper November 857. Saída da El, Leda, Irume, primeira curva à direita, pista 1 a 0. Acione 5562, controle Salvador, 1208. Obrigado, Janeiro Galeão, 340, via Anda 97, decola da El, Leda, com curva à direita, decola da El. 6251, controle 1208. Fé 3191, o desejo correto, chame para o puxa de acionamento. 395, portão 45, pega essa. Autorizado, chefe do táxi, no 395. Autorizado, pegar a táxi, bom, no 395. Ah, 3198, bom dia, TAN 3198. TAN 3198, bom dia, todo autorizado, piscina 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2, 2. Livre, pois, obrigado. O 1864, separa os 2.000 pés sem restrições, o ajuste no 016, autorizado final ILS, reporta estabilizado. 2.000 sem restrições, 1.016 é controle estabilizado, com 1864. Número 2 no setor, aguarde, 094.